Azul 4981, no solo Zulu 4, livre a pista direita, chama som 21, décima 1. Livrando 21, é isso? Chegou no Zulu décima 1, é o solo Salvador. 21. Azul 2069, chame Centro Recife, em 125.45. Nas negativas, chame a frequência 126.85. 254, 1268, voo 2069, boa. Primária 304 autorizado, aeronave pista 1 no 0, repasso passando Serra Vista 366, visual com a pista. 366, visual 304. Passando o Eco Zulu November, quando possível ser chamado de pouso em Vitória da Conquista. 1110, chamado de pouso Eco Zulu November. 1110, copiado. 3 Veneza e joga 10, o da 3304. RAM 3604, completo final da aeronave, chame torre 1 no 8, decimal 95. 295, bom dia, 3604. Bom dia, final. RAM 3859, acione identificação, desça nível de voo 050, após desvio, está autorizado a preu de Serra Vitor 367. Reporte quando possível a preu ao mesmo. Negativo, Eco Zulu 9, prossiga. Solicita manter o 085 como nível final. A gente mantém o 085, Eco Zulu 9. É, tem 359, cliente. Bom dia, TAN 3304, Serra Vida 372, baixar travado. TAN 3304, tráfego listado, autorizado, pouso, pista da 0, vento 130 graus, 079. Tem pouso, só 10, 3304. Da 3304, solo 27, livra pista direita, chama solo 21, decima 1. 21, 1, Tango Eco Zulu November, serviço radar terminado, 53 milhas sudoeste de Salvador. Para serviço de informação de voo e alerta, chame Centro Recife em 1288, caso negativo 126, decimal 0. 27.96, autorizada a decolagem, destino 0, vento 120 graus, 099. Autorizada a linha de decolagem, Azul 27.96, não, não zero. Chão 3859, desça 4.000 pés, ajuste 1-0 no 3, autorizado a RNAVE pistão no 0, reporte passando Terra Vitor 366. Azul 2796, decolado aos 31 no controle de Salvador, 120.8. Controle de Salvador 120.8, Azul 2796. Controle de Salvador, Azul 2796. Azul 2796, contato radar na decolagem, suba via Conde para nível de voo 170. Sobe via Conde 170, Azul 2796. Sétimo 095, autorizado a alinhar e decolar pista 0, vento 130 graus, 079. A informação é a Alfa. Corona 60, acione identificação, desça nível de voo 050 via chegada a Mário. 050 via Mário, Corona 60. Colo 095, decolador 35, controle Salvador, 120 decimal 8. Controle 120, bom dia. 095. Serra Vitor 3859. Serra 3859, completo final do RNAV, chame torre 198 decimal 95. Bom dia, voo 095, Árvore 1, passa 2000. Voo 2095, contato radar na decolagem, sob a via Árvore 1, para nível de voo 360. 360, voo 095. Reação 3859, final Onozero, embaixo em casa. 3859, tráfego avistado, autorizado, pouso, pista no zero, reação 500, 089. Pouso livre, 3859. Bom, nono 60 após o TAP, foi na Prudente Serra Vitor 366, desça 2500 pés, ajustado no 093. Curtindo então, após o TAP, voa proa do 366, 2500, 0193, 060. Era autorizado a RNAV pista 10, reporte estação do Serra Vitor 366. Autorizado a RNAV 10, reporte estação do Serra Vitor 366. Ou no 095, chame centro Recife, 128, decimal 8, caso negativo no 260. 7288, 260, vou no 095, bom dia. Mustang 9628 is ready for takeoff. May take position on hold point runway 10. Can you repeat again slowly your message to the ground follower? Pan American 9628 is ready for takeoff and holding position. Line up and take off on the 10, wind 140 degrees, 06 knots, and you're totally ready to take off. Pan American 9628, ready for take off and tip take off on the 10. Uno 1160 complexo e o aeronave chame torre 198 do sinal 95. 295 no 160. Oi Salvador, bom dia, Uno 160, sinal da 10. Bono 160, tráfego ajustado, autorizado pouso, piscina 0, temperatura 0 graus, 079. Leve pouso no 160. American 9628, airborne at 480. Call departure control 120.8. 120.8, you have a great day, American 9628. Sir, American 9628, with you passing 2,400. American 9628. To reach radar contact on departure, climb and maintain flight level 400, MOMO departure. Roger that, climbing to 400, American, MOMO departure, American 9628. Controle, Comodoro Azul 2796, solicita da presente voa direto a Aracaju para evitar formações. Azul 2796, autorizado, voa na presente Aracaju para evitar formações. Autorizado, direto da Caju, devido a informações da Azul 2796, graças. 1160, Salão 51, livre a pista de lei, chama Salão 21, decimal 1. 2796, serviço radar terminado a 62 milhas no setor nordeste de Salvador. Solicito que chame o controle Aracaju 120 decimal 3 e informe ao mesmo que o senhor está mantendo a proa de Aracaju e o nível de voo 150. E nós estamos conseguindo encontrar em contato com o mesmo. Sim, a gente vai chamar o controle de Aracaju 120 decimal 3 e informar o 2796. American 9628, Climber, mantém o flight level 240. 240 now for American 9628. Sanair 6311, a sua identificação dessa 4000 pés, vai na proa de Serra Vitor 367, ajustado no 013. Quem quer aposta quando na proa do Serra Vitor 367, a Sanair 6311? Decolador 54, controle Salvador, 120 decimal 8, bom voo. 208, obrigado, bom trabalho. Canine 628, contact now Recife. Frequency 125.45. If enable, 126.85. Solo Zé. Aliado, batera, 1-0-2-2-2. Mandou a bandeira, TAM-3-1-7-9. TAM-3-1-7-9, contato tardando a decolagem, suba a via da EL para nível de voo 320. Via da EL para 320, 3179. Qual o meu Vitor Hotel Delta, controle? Gente, o Vitor Hotel Delta confirma o local de sobrevoo? Vai passar a refinaria de Candeias a pouco mais de 20 milhas por hora, Vitor até o Delta. Gente, Vitor até o Delta, mantém a escuta do controle e reporte na 20ª milha. Parará, na 20ª, Vitor até o Delta. Confirma como recebe? Ok, claro. Sente. Sente. Salvador, ano 20, decima 8. Salvador, 208, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, passarei do 2223. Só tem para o controle? Passarei do 2223. Passarei do 2223, contato radar na decolagem, subavia sair da Arboruno para nível 1980. Via Arboruno, 80, 2223. Meu Vitor, até o Delta Controle. Tem me chamado de pouso? Sim, autorizado o táxi no parte 4, reporta a ótica para ingresso. Uma, três, dois, zero. 2, 3, 1, 7, 9. Castilho. Esquece de desviar à direita, proa 220. Gente, proa 220, confio por quantas milhas? 30 milhas, pelo menos. Quantas milhas? 30 milhas. Gente, 30 milhas. Livre de desvio, está 3179. Paredo 2223, autorizado direto Alefa. Direto Alefa, 2223. A 311, na produção Revita 367, necessita para 4 mil pais, o ajuste no 013, autorizado final RNAV, reporte passando para Revita 366. 4 mil, parte 366, autorizado RNAV, reporte passando para 366, para 3179, chama o centro Recife na frequência 125, decimal 1, alterna 128, decimal 35. Recife 125, 1, alterna 128, 35, tá, 3179. Autorizado, linha área decolar, 4299 da Azul, o vento no meio 0, da 0612 é de nós. A linha decolar, 4299 da Azul. Velocico isso no parte da data, reporta pro Optax. Controle Salvador, voo 2171, muito bom dia, pessoal. Voo 2171, acione a identificação. Eu só vi a chegada bom para 4 mil pés, o ajuste no 013. Azul 4299, decolado 0612, chama controle Salvador, 120.8. 208, muito obrigado, bom dia. Estou muito bom dia, decolado 4299, levando 1400. Azul 4299, contato rodada decolagem, suba via Cidadael para nível 320. Cidadael, Leda, subindo por 3, já. Azul 4299, após 2000 pés autorizados lá na Brasileira. Pode 2000, Leda, obrigado. Avisa 366, visual com a pista, chama 6369. 6369, compartilha aproximação em nave, chame torre na frequência 118, decimal 95. 895, boa. Imediato, visto no 0, vento no 50 graus, 089. Aliás, decolagem imediato, 6312. Quem para encontrar? 4299, pode seguir o perfil da subida. Funcionamento, chama DAC. Torre, bom dia, Xanamé 319, final da 190. Ô, Xanamé 319, continua a aproximação, aguarda a pista livre, informo. Um Airbus 320, companhia, iniciando o rolagem 90. É, Oscar Mike Yank vai alinhar e manter cabeceira no 7. Autorizado o táxi Pati Babata, reporta Romeu para ingresso, com November Oscar Whisky. Chegou o Fiquilo Bate 5, autorizado o táxi até a Papá, reporta para ingresso. 2, bom dia, gol 2196, gente, gol 2196, mantém a posição. Sim. Oxê, NM3, 1-1, no tráfego do estado, autorizado pouso, piso no 0, vento 1 no 50 graus, 089. Repouso no 0, Xané 6312. Xané 6312, colado transferência. O Xané 6312, contato radar na decolagem, sua via sair da PUCA para o nível 350. PUCA 35, grato. Xané 2, copiou da Bianca? Mas é a posição na papala, se eu golfo aquilo. Da Gol, autorizando em L, mantém a cabeceira no zero. Quem mantém no zero, gol 2196. Papa Romeu, Oscar, Mike Yank, aqui está possível estrela de turbulência, autorizado decolagem de pista no 7. Vento no 30 graus, 099. 963, 1-1, solo 1-1, livre pista direita. Chama solo, 1-2-1, decima 1. Direito 2-1, 63, 1-1. 2-0, para ele estar com uma flecha. Para eu queria manter com quantas milhas? 2-2-0, até interceptar a subida. Autorizado decolagem, pista no 0, vento no 40 graus, 089. Ainda decola, pista no 0, 229. Novembro, nosso convite autorizado a alinhar e manter, cabeceira no 7. Esse é Mike Yank, decola da zona 2, controle Salvador, opera em 1-2-0-8, vai pro do farol de Itapuã. 1-0-8, o Yank, pro farol de Itapuã. Controle Salvador, é o Papa Romeu, acho que é Mike Yank, muito bom dia. Papa Romeu, acho que é Mike Yank, mantenha sem condições visuais, direto Manati, o nome é o país, reporte de Livrança PR. Passará Librão CTR, o Oscar vai ter. Zona 71, descida para 4 meu país, o ajuste no 013, está autorizado o final do procedimento em renave, reporte passando para o servidor 366. Passará passando 366, tá livre a Renato, 2171. Pode voar o 366, tá presente, Felipe? Autorizado o voo 2171, desça para 2500 PES e após estabilizado no procedimento. Será estabilizado o voo 366, gol 2171. Controle Salvador.